Pode balançar a sacola do doce. O Pitbull chegou, bebê. Balança, balança. Já descobriu que deixa a novinha alegre. Já descobriu que deixa a novinha alegre. O pirulito pop, um adozinho de Jack. O pirulito pop, um adozinho de Jack. Arrasta, arrasta, pepequinha na onda da balinha. Arrasta, arrasta, pepequinha na onda da balinha. Arrasta, arrasta, pepequinha na onda da balinha. Arrasta, arrasta, arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta, pepequinha. Vai, Kiel. Arrasta, arrasta, pepequinha. Arrasta, arrasta, pepequinha. Deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola. Eu tô naquela onda toda hoje, bebê. É umas coisinhas mais pra frente do Marelê. No Tranquedo, Fazenda Grande do Retiro, Narandiba, Sussuarana, Mussurunga, Itinga. É baile, é baile, é baile. É o CD dos baile, bebê. Meu Nordeste gosta, hein? E já vem da Federação, já vem de Brotas. Ó, já descobriu que deixa a novinha alegre. Já descobriu que deixa a novinha alegre. O pirulito pop, que é barato, foi barato. O pirulito pop, um adozinho de Jack. Arrasta, arrasta, pepequinha na onda. Arrasta, arrasta, pepequinha na onda da palinha. Arrasta, arrasta, arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta, pepequinha. Arrasta, arrasta, pepequinha. É os caras do pole, bebê. Deixa na viola, ó. Tá brecado de lança e de uísque novinha. Tá brecado de lança e de uísque novinha. Vou mandar pra ela. Vou mandar pra amiguinha. Vou mandar pra ela. Na rocha, na rocha. Arrasta, arrasta, arrasta, arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta, pepequinha na onda da balinha. Arrasta, arrasta, pepequinha na onda da balinha. Arrasta, arrasta, arrasta, arrasta, arrasta, arrasta, arrasta. É o pole, bebê. É o 01 toda vida, hein? Poxa vida, hein? Viola, ó. Fala com o Vitor Paganelli, fala com o VM. É a nova gestão, bebê. É a gestão do 01 hoje, produções. 8744-7000. Esse é o pique, pega o pique. Ou corre com nós ou corre de nós. Escancara na frente do paredão que vai rolar as coisinhas, ó. A galera do paredão, a galera do insight, ó. Já descobriu que deixa a novinha. Ah, tô feliz. Já descobriu que deixa a novinha alegre. O pirulito. Pega o pirulito, pega. Pega o doce pra ela. Pirulito pra ela, vá. Pega o doce pra ela. Pirulito pra ela. Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta, arrasta, pepequinha. Na outra tapa. Arrasta, arrasta, pepequinha. Balança, balança o pirulito. Bota o pirulito pra cima. Balança, balança. Pega o doce pra ela. Pirulito pra ela. Pega o doce pra ela, pirulito pra ela. Eu vou me sair assim, ó. Tá brecado de lança e de uísque novinha. Tá brecado de lança, quer ir pra casinha. Tá brecado de lança, você quer putaria? Você quer putaria? Vai, devagarzinho, vai. Arrasta, arrasta, arrasta, arrasta, arrasta, arrasta, vai. Arrasta, arrasta, pepequinha. Arrasta, arrasta, pepequinha. Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta, pepe. Arrasta, arrasta, pepe. Arrasta, arrasta, pepe. Arrasta, arrasta. Esse é o pique, hein?